Não tá me reconhecendo não. Pensando nela bem na hora que eu vou dormir. Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão. Eu sempre disse que era bem melhor viver só assim. Agora que tá eu pagando com a minha própria língua, você fazendo eu perder minha postura de cria. Dorme com a minha blusa de ti e acorda mais linda. Já disse que você me enche no peito e na língua. Ô fé, transamos por toda a minha casa, quarto, banheiro e na sala. Grava, mas não posta nada. Olha o site de fofoca, o ato com meu nome não para. Não ligo pro que esse povo fala, por isso prefiro deixar baixo. Experiência própria, assim como eu vivo na mira da mídia, você vive na minha mira também. Juro que eu só tô vivendo a minha vida. Juro não fiz nada pra atingir ninguém. Não importa a hora ela vem, não me abandone, é minha de raça. Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa. E de madrugada a cama pega fogo, e quando amanhece é sexo de novo. E dá água na boca quando eu vejo seu corpo nu na minha cama. Ariel do nada. Não tô me reconhecendo.